Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiro round dos playoffs acabou. Como vocês podem ter visto aí na legenda do vídeo, live/podcast. A gente ficou na dúvida se a gente gravou um podcast, se gravava uma live, eu e meu amigo Kleber, que tá aqui comigo hoje. A gente tava em dúvida se fazia live ou podcast, aí na dúvida vai isso, vai aquilo, a gente vai fazer uma live e deixar o áudio disponível para podcast, para quem quiser ouvir depois, quem quiser, tiver coisa para fazer agora e não puder, vai ficar disponível no YouTube, e a live, o José já falou boa noite, seus Kleber. Vamos falar muito sobre o Caio Kleber. Logo o Caio, né, mano? Logo foi o Caio Gasparetto que soltou o Caio Kleber aí. Mas então, voltando à explicação, a gente vai deixar o podcast disponível, como a gente sempre deixa, como podcast normal, e a live vai ficar tanto para ao vivo quanto disponível mais tarde, para todo mundo que quiser escutar, que quiser ver. Boa noite, meu querido Caio Kleber, tudo bem? Boa noite, Renato. Tudo bem? Primeiro, vamos falar sobre esse Caio Kleber aí, que chamou atenção nesse domingo aí. Você sabe como acontece, né? No celular, às vezes, dá uma traída na gente. Eu comentei até, não sei se você viu na timeline, eu comentei sobre o Lukemba à noite. Vamos explicar a história pra galera. E um dia você mandou no grupo, assim, aleatório mesmo. A gente tava conversando no grupo do Camisa 23, né? Que a gente tem um grupo, eu, o Renato, o Vini e o Thiago Dali também, que ajuda a gente bastante. E o Renato, o Buga nessa época tava no grupo também, né? Tava participando do grupo. E ninguém o Renato. Sabe por quê? Ninguém sabe por quê. Ele quis entrar, a gente colocou ele lá. Mas aí o Renato mandou do nada ali um Lukemba à noite. E, meu, foi muito bom. A gente rachou o bico. E foi mais ou menos o que aconteceu hoje com o Caio Kleber. Fui eu que tuitei pelo celular. E eu não tenho o hábito de, quando eu tô pelo celular, de dar uma conferida ali, né? Agora eu preciso criar esse hábito, porque pelo menos a galera deu risada, né? E eu também. Foi bom. Era Caio Korver, no caso. Era o passe do Korver que ele deu. Então, na verdade, era só Korver, né? Era pra ser só Korver. Só que eu escrevi passe do Kleber, né? Pô. Foi bom. Caio até não ajuda a Rob Porto na hora. Pela primeira vez o Camisa 23. Ajuda Rob Porto. Ele é demais, ele é muito engraçado ajudar o Rob Porto. Por sinal, né? Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho do primeiro round, falar o que a gente achou dos primeiros confrontos, né, dos quatro confrontos de cada lado, do leste e do oeste. E durante, né, a gente fala o confronto do primeiro round, aí depois o outro e passa pro segundo round. Vocês vão ver como vai andando ao decorrer da live. Quem estiver participando, é legal vocês mandarem também as opiniões aqui no chat do YouTube, ou também no Twitter, Instagram, qualquer lugar que vocês quiserem. Porque aí a gente vai falando durante a live também, expressar a opinião de vocês e ficar salvo, acho que é bem legal. Se tiverem alguma pergunta também sobre a série, algumas coisas que aconteceram durante os jogos, só mandar, que a gente lê, a gente responde, e vai ser bem bacana. Podemos começar, seu Caio? Claro, vamos que vamos. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? A galera tá ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Beleza. Áudio, vídeo? Fala aí pra mim, por favor, meus queridos. Só passando para deixar aquele abraço pro Renato, que eu achou que o Thunder ia ganhar do Jazz. Já falando, vamos falar disso daqui a pouco, né, do que a gente achou que ia rolar, mas tudo bem. Vamos lá. O primeiro que eu separei aqui foi, começando pela Conferência Oeste, certo? Houston Rockets 4, Minnesota Timberwolves 1. E aí, Caio, o que você tem a dizer sobre esse primeiro jogo da pauta aqui que a gente separou, essa série? Então, foi uma série que eu cravei, né, o palpite, eu tinha palpitado, pra quem ouviu o podcast antes dos playoffs começarem, não sei se você palpitou isso também, mas eu lembro que eu palpitei 4-1 pro Rockets, e eu acho que, assim, óbvio que eu acertei o palpite, mas isso foi dentro do que eu esperava pra série, né, eu acho que Minnesota até conseguiu um pouquinho de momento jogando em casa, mas é um time que chegou meio quebrado pra pós-temporada, principalmente por causa da lesão do Jimmy Butler. E ficou devendo, né? Tinha um buraco no banco de reservas. Tudo bem que o Derrick Rose até jogou bem, mas o time teve muita dificuldade em envolver o Karl Anthony Towns. O Rockets também não jogou bem, como a gente viu hoje no jogo 1 contra o Utah Jazz, Rockets jogou bem em alguns momentos da série, só o jogo 2 o James Harden destruiu. O Rockets meio que capengou. Na verdade, o Rockets e o Warriors, acho que os dois times meio que capengaram no primeiro round, assim. Acho que eles não levaram tanto a sério. Mas eu acho que a série foi bem dentro do esperado. Minnesota, para mim, não chegava no máximo até duas vitórias na série. Acabou ficando em uma só. O Rockets avançou tranquilo, até venceu fora de casa e tal. Então foi bem dentro do esperado, pelo menos na minha opinião. É, o que a galera tá falando aqui, o Gustavo Henrique disse que o Harden não precisou nem jogar 100%, o Mr. R falou que esperava um 4-0. O Rockets era nitidamente, a temporada regular tava aí para isso, para mostrar que era muito superior. É um time mais de transição, você mesmo falou, o Wolves não jogou o finalzinho da temporada, né? O Jimmy Butler ficou bastante tempo fora. E aí tem todo aquele período de adaptação, de o seu melhor jogador voltar a jogar, o seu estilo de jogo tem que voltar a jogar através dele. Então, isso foi muito difícil, contra um Rockets que é uma máquina, que hoje foi o melhor time dos playoffs até o momento para mim, você tem que começar 100%, né? Você tem que começar jogando bem do começo ao fim. E é o que o Gustavo acabou de citar também, o Towns, o Karl Anthony Towns. Eu lembro que os primeiros dois jogos ele teve, no primeiro jogo, se não me engano, foi 9 arremessos no primeiro jogo, aí depois teve muito pouco arremesso. Então, o Towns é o melhor jogador do time, né? Ele e o Jimmy Butler. Ele precisa, independente se você tá matando bola ou não, você tem que deixar esse cara chutar 20 bolas no jogo, tranquilo. E faltou envolver ele, e isso passa muito pela mão do técnico também. Não sei se o estilo de jogo do Thibodeau já tá um pouco ultrapassado. Ele também tem essa loucura de cansar os jogadores na temporada regular. O esquema de rotação dele é bem estranho. Então, não sei até que ponto também a mão do técnico influenciou bastante nesse primeiro round do Houston contra o Timberwolves, mas o Wolves não teria chance de qualquer jeito. Podia ser o Popovich ali, que eu acho que o Houston ganharia de qualquer jeito. E o time que vai enfrentar o Houston Rockets no próximo round agora, que já rolou até o jogo 1 hoje, e o Utah Jazz, que ganhou por 4-2 do Oklahoma. Foi o Um time que, né, não ficou entre os quatro primeiros, não tinha mando de quadra, mas conseguiu ganhar do OKC. E eu acho que essa foi a série mais emocionante, né, do primeiro round. Acho que foi a mais legal de assistir, assim. Teve um Cleveland Indiana também no leste, mas o jeito que o Thunder voltou naquele penúltimo jogo também, tem toda aquela emoção. A gente esperava do Thunder um Thunder diferente da temporada regular. Então, não sei, o que você tem pra falar agora dessa. Do que foi esse Utah contra Jazz? Utah Utah contra contra Jazz, Jazz. não. É o Caio No caso, Kleber. é o Caio Kleber. É o Utah contra Oklahoma. Então, foi uma série bem divertida também, né? O meu palpite era 4-3 pro Utah Jazz. Eu acabei acertando só quem avançou, né? E a quantidade de jogos. Mas foi uma série divertida que terminou de um jeito melancólico pro Thunder, né? Porque no último jogo, no segundo tempo, o Paul George e o Carmelo Anthony sumiram da partida. O Paul George fugiu do jogo. Parecia que estava com medo de arremessar e recebia a bola, um ou dois dribles inúteis assim, já soltava para o primeiro jogador que estivesse na frente dele. O Carmelo, então, não precisa nem se falar, o Carmelo passou vergonha na série. Os momentos que o Jeremy Grant entrou no lugar dele foi muito mais produtivo. Acho que o mais menos, plus minus ali na série inteira do Jeremy Grant, com certeza é maior do que o do Carmelo. Mas assim, foi divertido, foi melancólico o final. O Jazz jogou bem, a gente viu o que o time consegue fazer jogando dentro de casa. A gente viu o Donovan Mitchell destruindo, mantendo o ritmo da temporada regular, fazendo 38 pontos no jogo decisivo. Então, é um time que chega para fazer barulho também. A gente vai falar mais um pouco sobre a série Jazz e Rockets e tal. Mas uma coisa que eu queria dar ênfase também é, a gente vai falar muito sobre isso ainda nos próximos meses. Mas é a free agency do Oklahoma City Thunder, né? Porque você tem o Paul George e o Carmelo Anthony como free agents, né? Os dois, na verdade, têm player option. Então, os dois podem definir se eles ficam na temporada 2018-2019 no Thunder ou se eles testam o mercado. Muito se fala do Paul George no Lakers, que é o time que eu torço, eu espero que ele realmente vá. Mas, assim, acho que a grande questão é o Carmelo Anthony. Porque, assim, o salário dele é 28 milhões, é um jogador que já não vem rendendo. Que está vivendo pelo nome do Carmelo Anthony, que não vem rendendo o que a gente está acostumado. Essa passagem que ele teve aí no Thunder, eu não sei se ele vai ficar ou não, mas ele jogou como um chutador, um cara que ficou ali flutuando no perímetro, recebendo no catch and shoot, às vezes matava, às vezes ele errava por muito, alguns arremessos feios, assim, dando totalmente torto, airball e tal. Então, assim, o Carmelo perdeu muito valor na NBA atual, perdeu muito valor. E se ele aceita para ficar na temporada 2018-19, o Thunder é praticamente obrigado a pagar 28 milhões por esse Carmelo Anthony, entendeu? Tava conversando até com um amigo meu ontem. Eu prefiro muito mais assinar um jogador 3 and D, por exemplo, um cara que esteja lá só para defender e chutar a bola de três com consistência, que é o que o Carmelo não faz. Eu prefiro muito mais assinar esse tipo de jogador do que um Carmelo Anthony que vai ganhar, vai pedir, né? Não sei se vai ganhar, mas vai pedir dinheiro só pelo nome que ele tem, pelo patamar que ele já alcançou na NBA, mas que hoje não é mais o mesmo jogador que era, sei lá, 10 anos atrás. Ou sei lá, para não ser tão cruel assim, vai, 8, 7 anos atrás. Mas a situação do Thunder é delicada, assim. O Jeremy Grant, eu acho que é free agent também, então é um jogador importante para você manter no elenco, provou seu valor nessa pós-temporada. E sei lá, é complicado. É, eu acho que a chave, não só da série, mas do Thunder no geral, foram esses dois jogadores, o Westbrook e Carmelo, que é o que a gente tem mais para falar sobre. O Carmelo, o Alan Júlio aqui, Júlio, não tem L, Alan Júlio falou aqui: Carmelo não tem espaço em nenhum time, nem no Nets. Cara, manchou muito agora a imagem do Carmelo para essa pós-temporada, né? Mesmo se ele não ficar, quem vai querer o Carmelo? Quem que é um jogador desse, cara? Eu não vejo um time falar, nossa. Até porque parece que é um jogador que afunda o time. Então, quem mostrou menos basquete, quem é um jogador que mais preocupa desse time é o Carmelo. É. Isso que você falou foi tudo perfeito. O Thunder tá ferrado se o Carmelo pegar. O Thunder tem que se mexer, tem que tentar conversar com o jogador ou fazer ele mudar dentro de quadra. Eu não sei, cara, não sei. Porque o Carmelo que a gente viu é uma coisa fora de série. E outra, o Westbrook. É um tema que é bastante polêmico. O Westbrook carregou o time nas costas naquele jogo que teve, estavam 25 pontos atrás e o Thunder venceu. Mas será que o Westbrook não precisa mudar o estilo de jogo dele para o Thunder ganhar os playoffs? Para o Thunder ser mais um time junto, um time vencedor? Teve até a polêmica, né? Pouco tempo, 2 dias atrás, três, que o Durant curtiu um comentário de alguém falando que o problema do Thunder é o Westbrook. Alguma coisa assim foi que aconteceu. E, cara, eu não sei, o Westbrook é um jogador muito acima da média, ele é MVP atualmente, né? Então acho que isso fica bem nítido o quanto ele é bom, mas o estilo de jogo dele eu não vejo como um jogador vencedor de playoffs. Eu vejo ele como um jogador vencedor de temporada regular, de um jogo disso. Mas um jogador de playoffs, ele precisa saber envolver o time inteiro, ainda mais sendo um armador. Ele precisa saber jogar com mais assistência, beleza. Ele pega muito rebote, isso é muito vantajoso para um time. Quem não quer ter um jogador que pega rebote pra caramba, ele tem uma facilidade de pontuar. E, cara, tem momentos no jogo que ele tem uma seleção de arremesso que não dá. Não dá. No jogo de ontem, que foi o jogo que foi eliminado, tinha umas horas que o time tava perdendo por 3, faltando 3 minutos, 4 minutos para acabar o jogo. Ainda tinha muito jogo pela frente. Ele selecionava um arremesso muito marcado para 3 que não tinha nada a ver. Então, Então, acho que. na verdade, do jogo da eliminação foi o Russell Westbrook, assim, totalmente exemplificado, né? Porque era uma posse, o cara era o herói do time, e na outra ele tava. A gente tava olhando, meu, pra que que você tá chutando essa bola? No terceiro quarto, ali, quando o Thunder tava capengando, quem colocou a bola embaixo do braço foi ele. O Donovan Mitchell tava explodindo, pegando fogo, e ele tava respondendo sempre que possível. Só que aí ficou aquela coisa, né? Como eu falei, o Paul George fugiu do jogo, o Carmelo tava no banco. Teve horas que o Raymond Felton teve que matar a bola, porque foi o cara que sobrou livre, e o Westbrook estava tentando forçar, tentando colocar a cidade de Oklahoma inteira nas costas, assim. Por um lado, tudo bem, ele conseguiu manter o Thunder vivo no jogo, mas por outro, não é o que vai te levar para frente, sabe? É, então, tem que. O Westbrook tem que. Eu acho que ele tem que mexer em alguma coisa no jogo dele pra, sabe, se tornar um time mais vencedor. Isso que você falou do Raymond Felton também, o Francisco Souza até deu uma zoada aqui no Carmelo, falando que o Raymond Felton jogou mais minutos que o Carmelo. É, exato. Meu, o Carmelo é um cara. Nessa série, né, ao longo dessa temporada e nesse cenário atual, o Carmelo é um cara que não dá para deixar em quadra durante muito tempo. Porque ele não tá marcando, ele não tá rotacionando, E no ataque ele virou um chutador, ele não tá nesse esquema do Thunder, ele não tá sendo envolvido no poste. Os poucos momentos, as poucas bolas que ele recebeu lá, ele matou com tranquilidade. Ele teve alguns matchups legais contra o Derek Favors e tal, jogando no poste de costas para a cesta, como a gente sabe que ele é dominante naquele estilo bully ball, né, que ele joga com a força, porque ele é corpulento, né? Ele tem um físico legal para jogar lá dentro. Só que a gente não viu isso no Thunder, sabe? E aí eu fico me perguntando, assim, vai ter, talvez tenha até podcast exclusivo sobre o Thunder na pós-temporada, porque tem muita coisa para falar sobre esse time. Mas assim, por exemplo, se o Paul George sai e fica o Carmelo, ou se, por exemplo, se sai um, fica o outro entre Carmelo e Paul George, eu acho que tende a evoluir, sabe? Porque vai sobrar um pouco mais de espaço e aí você vai conseguir envolver os jogadores de uma forma melhor. Principalmente o Carmelo Anthony, porque se você for pagar 28 milhões pro Carmelo Anthony ser um cara que fica flutuando no perímetro e chutando bola de três, não vai dar certo. Primeiro que ele vai perder totalmente o ritmo, porque o Carmelo Anthony não é esse jogador. E segundo, porque seu time vai para baixo, como a gente já viu acontecendo ao longo da temporada. É, o que a galera tá falando aqui, o Mr. R falou que com o Billy Donovan vai ser difícil o Westbrook mudar o estilo, e a Larissa Bastos também falou que tem que ter um técnico que faça o Westbrook entender que basquete é coletivo. Tem vários fatores que o Thunder tem que mudar, né? Você pode ser o técnico, pode ser a cabeça dos jogadores, pode ser coisa extra quadra, dentro de quadra. A próxima temporada e a pós-temporada estão aí para eles tentarem resolver esses pequenos problemas, porque, cara, tinha um time no papel para chegar mais longe e conseguir vencer e dar mais problema. Mas. Deixa eu só falar um negócio sobre essa questão do Russell Westbrook, que eu também considero pauta para um vídeo, para um podcast exclusivo, porque tem muita coisa para falar, e é um negócio que eu gosto de analisar, porque é um jogador que me agrada e tal, e tem muita gente que odeia. Aliás, acho que o Westbrook talvez seja o superstar mais odiado aí de todo mundo, por caçar stats e tal. Mas assim, a gente está falando do que ele precisa fazer. O meu ponto de vista é uma característica que afastaria o Russell Westbrook do próprio Russell Westbrook, que é diminuir o ritmo de jogo. Porque assim, eu li um texto no The Ringer faz um tempo, sei lá, um mês, que comparava o Russell Westbrook com James Harden. Se você olhar os números do Westbrook, ele tem, sei lá, 10, 11 assistências por jogo, por exemplo, na temporada regular. Só que o Russell Westbrook, o texto falava isso, o Russell Westbrook, ele é um artista solo. Ele é um cara que vai lá, ele vai fazer o dele, e os companheiros de time, por mais que ele dê 10, 11 assistências, os companheiros de time têm que seguir o Russell Westbrook. Agora, já que a comparação era Westbrook e Harden, pega, por exemplo, 11 assistências do Russell Westbrook e pega 11 assistências do James Harden. A diferença é notável. O Harden envolve muito mais os companheiros. Enquanto o Westbrook faz o dele, e você, como companheiro de equipe, tem que seguir o que ele está fazendo, entendeu? E pegar Sim. os seus números e fazer o seu jogo, não vou dizer na rebarba, mas meio que nas costas do que ele está fazendo, entendeu? James Harden. A discussão tá virando Westbrook e Harden, até conduzir mal isso. Mas o James Harden, ele cria muito mais para os outros e ele envolve muito mais os companheiros, entendeu? Eu acho que para o Westbrook, talvez tentar reduzir um pouco do ritmo de jogo, tentar cadenciar e tomar decisões melhores. Mas aí ele foge do princípio Russell Westbrook, que é a agressividade, que é, sabe, aquela Mamba mentality, né, do cara. Tá loucaço ali, completamente focado no jogo e querer fazer aquilo a qualquer custo. Tem que ter alguém muito bom, tem que ter um mentor muito bom para fazer todo esse processo. Senão ele vai ficar nessa aí, é um cara que vai ter números absurdos e no final do dia, quando você precisar ganhar um jogo, você não vai conseguir ganhar, entendeu? É, acho que ficou bem nítido que vai ter um podcast com certeza sobre o Thunder nessa pós-temporada, né? Não, pode ser, pode ser. Vai ter muito, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre esse time. E, cara, tem jogadores individuais, tem coletivo, tem técnico, tem assunto pra caramba. Então, vamos continuar, porque tem muito time ainda pra É, falar, passa aí, senão a gente vai ficar até amanhã. Agora que a gente falou dos dois times que passaram, vamos falar do que a gente espera pro segundo round entre esses dois times. Houston Rockets contra Utah Jazz. Primeiro, que nem a gente fez no último podcast, palpite, por favor, e depois a gente fala sobre. Beleza. É, meu palpite é 4-1 pro Houston Rockets de novo. Mesmo palpite do primeiro round, 4-1 contra o Wolves. É, assim, o Jazz chega numa série de 7 jogos, não, 6 jogos, desculpa, mas até pareceu 7 contra o Oklahoma City Thunder. É, foi uma série física, foi uma série longa. Ricky Rubio machucado, né? Saiu ontem que ele vai ficar em média aí 10 dias fora e tal. E eu acho que assim, o Jazz precisa se impor em casa, jogando em casa, porque em Houston é muito complicado. Se eles conseguirem roubar um jogo em Houston, eu vou ficar surpreso. Tem que diminuir o ritmo de jogo para você cadenciar aquele jogo de 5 contra 5, porque se o Rockets acelerar, vai complicar mais ainda a vida do Jazz, que é exatamente isso que o Rockets quer. E eu acho que vai faltar time assim pro Utah Jazz. Eu acho que eles não vão conseguir se impor para cima do Houston Rockets. Eu acho que o Rockets é mais time, a gente viu isso ao longo da temporada regular, foi a melhor campanha. E o meu palpite fica no 4-1. Acho que vão ser jogos disputados, até hoje não foi, porque o Rockets conseguiu correr com o jogo embora no primeiro quarto, no segundo quarto. Mas eu acho que o Jazz vai conseguir se recuperar. A gente viu um pouquinho disso no segundo tempo, eles venceram o terceiro quarto e tal. Eu acho que vai ser divertido, principalmente nos jogos em Salt Lake City. Aí eu acho que é onde o Jazz precisa fazer, porque se não fizer, um abraço. É, com certeza. A G já falou aqui que 4-0 Rockets é o palpite dela. Gustavo falou que Houston em 5, Jazz é forte em casa. A Larissa falou que não vê nenhum time complicando pro Rockets. E meu palpite é o mesmo que o seu. Eu vou de 4-1 pro Rockets, mas querendo colocar um 4-0 ali, sabe? Eu acho que o Utah vai ganhar o jogo 3, assim, que é o primeiro jogo em casa. Que aí a torcida vai querer, né, ser o sexto jogador em quadra, e aí o time vai ficar mais envolvido. Eu acho que esse jogo eles ganham, mas eu passar do jogo 5, que é quando o Houston volta para casa, eu acho que não passa. Com certeza não passa. É o meu palpite. O Jazz já me surpreendeu uma vez, né? Pode me surpreender de novo. Mas o meu palpite é esse, até porque o Jazz tá enfrentando um time que é completamente diferente o estilo de jogo do Thunder que eles acabaram de ganhar. Onde você tem que marcar muito bem o perímetro, claro. Tem jogadores excepcionais do perímetro, isso é um ponto parecido. Mas o Thunder, eu acho que ataca mais o aro e precisa mais de um jogo dentro do garrafão do que o Houston. Porque o Houston, eles vão rodar a bola, vai colocar a bola para chutar de três. E o Jazz tem bons marcadores do perímetro? Tem, beleza. Eles marcam muito bem o perímetro. Mas o forte do time é o Rudy Gobert, que é um dos melhores defensores da NBA hoje. E sabe, querer que o adversário ataque a cesta para tomar uma decisão pior e soltar a bola para o perímetro. E o Houston faz isso com muita maestria. Então, você fazer o seu adversário atacar para dentro para soltar a bola para fora seria bom contra qualquer time da NBA, menos contra o Houston Rockets. Então, eu acho que essa diferença de time, diferença de jogo, e aonde o Utah se daria bem, é onde o Rockets se dá. Onde o Utah se daria bem, é onde o Rockets se dá bem também. Eu acho que isso vai fazer com que o Houston consiga envolver muito fácil e provavelmente eu acho que a série vai ser igual o jogo de hoje. Segundo tempo, o Utah melhorou, acho que ganhou o segundo tempo por 11 pontos, se não me engano, que eu ouvi a ESPN falando. Mas eu não vejo eles com time para melhorar mais do que isso. O Eduardo também falou que Houston fecha em casa, 4-1. Francisco disse que está todo mundo subestimando o efeito Gobert. O Gobert é um monstro, a gente viu ele. Não, mas aí você explicou muito bem, pô. Eu concordo 100% com isso que você falou. A zona de conforto do Jazz, que é fazer o seu adversário atacar o aro, é a mesma zona de conforto do Rockets. Porque quando ao mesmo tempo que você ataca o aro, alguém vai ter que rotacionar, alguém vai ter que pressionar, alguma dobra vai ter que acontecer, e você tem um, dois, três, quatro chutadores livres no perímetro. É exatamente isso que você explicou. Não é menosprezar o fator Rudy Gobert. Rudy Sim. Gobert é meu voto para defensor do ano. Então, assim, eu acho que isso vai acabar meio que se anulando, exatamente do jeito que o Renato se explicou. Sim, o Jailson concorda com a gente. Ele falou que o Gobert é quase inútil, né? Entre muitas aspas, ele colocou até para não as pessoas não entenderem errado nessa Já é o série. chão da massa? O Jailson da massa, considerando que o jogo do Houston é muito perímetro. Ele falou Não, bem demais perfeito, também. é exatamente isso. Bom, vamos agora para o segundo time que a gente separou aqui da Conferência Oeste. Primeiro vamos falar de New Orleans Pelicans contra Portland Trail Blazers. O Portland, que era terceiro colocado, tomou um vareio, o famoso passeio 4-0 do sexto colocado. O que foi, o que está sendo os playoffs do Pelicans até agora? É, então, perdeu essa frase, perdeu um pouco de sentido, porque eles tomaram um belo no vareio no primeiro jogo contra o Warriors. Mas o primeiro round foi incrível, cara. Eu me diverti muito assistindo o Pelicans, porque foi um negócio assim que ninguém esperava. principalmente pelo 4-0, assim. Tudo bem, você colocar o Pelicans avançando, a gente palpitou no Blazers, né? Eu palpitei 4-3, eu tinha certeza que a série ia ser longa, porque os times eram muito parecidos, assim, e dependiam muito dos role players, dos jogadores de rotação e tal. Eu achei que essa série ia ser muito divertida, só que, assim, o Pelicans correu com o jogo embora, o Jrue Holiday e o Rajon Rondo jantaram o Damian Lillard e o CJ McCollum, praticamente anularam eles. Tanto é que na maioria dos jogos o Faruque Aminu foi o cestinha, chegava no intervalo liderando o time. E não é assim que você vai ganhar uma série de playoff, principalmente se você tiver o Damian Lillard e o CJ McCollum no seu time. Foi muito legal assistir o Pelicans. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é o fã da NBA no geral passou muito tempo se perguntando se o Anthony Davis conseguiria ganhar em New Orleans. Já teve Anthony Davis no Celtics, já teve Anthony Davis no Lakers, já teve Anthony Davis no sei lá onde, e ninguém dava crédito pro Pelicans. Todo mundo era sempre a mesma história: ah, ele não vai conseguir ganhar, ele vai chegar no último ano de contrato, vai pedir uma troca para a franquia não sair perdendo. E os caras foram lá, a sexta colocação, varreram o terceiro colocado. Tudo bem, foi só uma série de playoffs, mas mesmo assim, é possível ganhar. O time ainda tem DeMarcus Cousins machucado, o sistema já estava funcionando, surpreendeu um monte de gente ao longo da temporada. É possível ganhar, e eu gosto muito desse time do Pelicans. Jrue Holiday jogando absurdo, aquilo que a gente já via algum tempo atrás, e esse é um cara que merece muito crédito também, porque duas, três temporadas atrás ele parou de jogar por causa da mulher dele, que estava com tumor no cérebro e grávida ao mesmo tempo. Então foi exatamente no início de uma temporada, não vou lembrar qual ano agora. Talvez 15, 16, 14, 15. Ele não começou a temporada junto com o time para ficar junto com a família. Aí ele voltou ao longo da temporada, a mulher se recuperou, tá bem, o filho nasceu, ou a filha, não sei. Mas é um cara que merece muito crédito também. E ele é muito, jogando desse jeito que ele jogou, ele é muito underrated. Porque ele é um armador diferente na NBA atual. O armador da NBA atual é chutador e tem um ou outro, é pontuador, né, chutador na maioria dos casos, e tem um ou outro que se diferenciam por um estilo mais pass first, que aí entra Ricky Rubio, sei lá, Goran Dragic, enfim. E o Jrue Holiday é um estilo totalmente diferente, que é um cara que defende, ele tem tamanho para a posição, ele é um pouquinho acima do. Ele é 6'4, eu acho, ele é um pouquinho maior que a média da posição, assim. E ele é um armador, é um two-way player. Ele defende e ele ataca na mesma proporção e muito bem. Então acho que é um cara que merece muito crédito. E o playoff Rondo, que eu vou deixar você falar aí, porque eu sei que o Rondo é um dos jogadores que você mais gosta. Pelo amor de Deus, como eu sou apaixonada pelo Rondo. Ele foi o cara que fez eu começar a assistir basquete e jogar basquete. Tanto que eu jogo basquete pensando, tipo, nossa, eu sou o Rondo, vou dar um passe mó da hora. Aí eu lembro que eu não sou. Mas, cara, eu sou muito fã dele. É, no primeiro jogo, eu já falei que a dupla que eu mais gosto de assistir de todos os times que estavam nos playoffs era Rondo e Anthony Davis. Claro, não é a melhor, tá longe de ser a melhor, mas é a que eu mais gosto de assistir de, tipo, jogador jogando pick and roll. A ponte aérea do Anthony Davis pro Rondo, que tem todo o jogo. O Anthony Davis olha pro Rondo, o cara tá nas costas dele, ele só gira e o Rondo acha aquele passe. É muito difícil fazer essa jogada e tem todo o jogo. É muito difícil. O entrosamento do time, o tempo de bola, o tempo de passe, mano, é muito complicado. E eles fazem isso todo o jogo. E é por isso que a gente viu tanto meme. Eu também cheguei a postar no nosso Instagram, que é muito engraçado, do Rondo com o McCollum e o Lillard no colo, do Jrue Holiday com os dois no colo. O Pelicans literalmente levou os dois para a escola. Literalmente. Não conseguiram jogar os dois principais jogadores do time adversário. E a marcação foi perfeita. Perfeita. Jrue Holiday e Rajon Rondo foram espetaculares no primeiro round. Por isso que impressionou todo mundo. Ninguém palpitaria um 4-0. Ninguém, eu tenho certeza. Se o cara falar para mim: ah, eu palpitei um 4-0 antes de começar o primeiro round, eu vou falar assim: é um mentiroso gigantesco. Ou ele palpitou pra zoar, né? Sim, certeza. É aquele cara que coloca o Lakers campeão da NBA. Certeza. É, exato. Porque foi excepcional, excepcional. E como muita gente está falando aqui ainda, né, no chat, o Biel falou, o Gustavo falou, tudo isso sem DeMarcus Cousins, que poderia ser muito melhor. Cousins é provavelmente, né, o melhor pivô da NBA hoje, para mim ele é. Então, você perde o principal pivô da NBA, o melhor, e ainda consegue dar esse show nos playoffs. Imagina se ele estivesse jogando. Então, cara, foi sensacional. O Pelicans jogou muito basquete. Basquete coletivo, individual, quando precisou ser individual. Conseguiu fazer com que mostre as características dos seus jogadores. E só aquelas características, o Rondo sabendo armar o jogo, o Anthony Davis não ficando sobrecarregado, como a gente achou que seria. O Jrue Holiday precisando pontuar, ele vai pontuar. Então, você consegue extrair o melhor de cada jogador. É isso que acontece. Você faz uma série espetacular. Então, o Pelicans está de parabéns. E vamos para o próximo, que é Golden State 4, San Antonio Spurs 1. Meu querido É, Caio Vitorelli. mais uma série nos moldes aí de Rockets e Minnesota, né? Outra série que eu acertei os palpites, acho que você também. Não lembro agora de cabeça. Não Também lembro, não. se você não lembra, Também muito não. menos eu vou lembrar. Eu não faço ideia. É, mas assim, fiquei com a sensação de que o Golden State não jogou 100%, e isso não é para desmerecer o Spurs em nenhum momento, porque, assim, se eu falar bem do A, não significa que eu tô falando mal do B, ou que se eu gosto do A, não significa que eu odeio o B. Mas assim, senti que o Golden State jogou 100%. Em alguns momentos o Spurs até ameaçou ali, eles tomaram um belo de um vareio no jogo 1, por questão de matchup e tal, que nem o Pelicans tomou ontem. Mas foi se recuperando ao longo da série. O LaMarcus Aldridge merece muito crédito. É um cara que vai lá e simplesmente faz o dele, trabalha absurdamente para isso. Low profile, que nem o Kawhi Leonard. Jogou muita bola, mas não é o suficiente, né? O Golden State tem um plantel muito superior e tal. O quinteto que o Steve Kerr usou que tá usando até agora, né, com o Iguodala na posição 1, enquanto o Stephen Curry tá fora, deu muito certo desde a primeira partida. O Spurs não soube como responder. Já veio o McGee, foi um fator ao longo da série, né? A gente sempre fala. O Spurs encontrou com o Warriors ano passado, a gente falou a mesma coisa, que o McGee é uma chave importante na série. Porque é um pivô totalmente diferente do Zaza Pachulia, que estava jogando e hoje em dia praticamente já perdeu todo o espaço que ele tinha. Mas o McGee é um cara atlético, é um cara que corre a quadra, que tem braço para contestar vários arremessos. Então, assim, ele é um fator importante e foi ao longo da série. Mas foi tranquilo até. O Spurs, assim. Tá chegando, a gente fala faz tempo, né? O time do Spurs é velho, mas esse ano parece que realmente tá chegando no final, né? O Tony Parker já não é mais titular, o Ginobili segue jogando, mas não sabe se vai estar em quadra na próxima temporada, a gente espera que sim. Mas acho que o Spurs tá chegando ao fim, né? E tem o fator Kawhi Leonard, que nem tem o que falar aqui. O cara sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, enfim, a gente já falou milhares de vezes sobre isso. Foi uma série dentro dos meus conformes aí das coisas que eu esperava. Esse fator Kawhi aí é um negócio que, como a gente falou, nunca, não dá para entender, nunca vi nada parecido com isso. E desestabiliza completamente o time. No papel, você pega o Spurs, podia ter 60 jogos, eu apostaria em 60 vitórias do Golden State, porque o time é muito superior no papel. Muito, muito. Anos-luz superior. Você pega o time titular, DeJounte Murray, tá ligado? Você fala, mano, como um time desse quer jogar contra um Golden State? Até porque o Curry nem jogou. Então, muito legal ainda que o Spurs conseguiu ganhar um jogo. Infelizmente, teve a fatalidade do Popovich, né? Da esposa dele, a Erin, que acabou falecendo e também durante uma série, isso é terrível. Mas o Spurs tá chegando no fim da linha, não tem mais. Aqueles 21 anos de topo. Agora, não sei se Kawhi vai ficar, a gente tem que ver os próximos capítulos. E foi tudo dentro do esperado. O Golden State muito mais time, ganhou de 4 a 1, tá na próxima fase e beleza. O Francisco falou aqui, dá um oi pro mano aí que ele quer aparecer na live. Francisco falou aqui, fala um pouco da situação do Kawhi, provavelmente a gente também faça um podcast, eu fale mais sobre isso durante a pós-temporada. Acho que aqui não é muito pauta falar sobre isso, é mais para falar sobre o time. Vinícius perguntou: cadê meu querido Vini? O Vini não pôde participar hoje, infelizmente, que ele tá ocupado, que o Vini é um menino muito ocupado, né? Vocês sabem como é. Então ele não conseguiu participar. A Larissa falou: todo mundo fala do Popovich, do Brad Stevens, mas em alguns momentos parece que esquecem do quanto o Steve Kerr é bom, o quanto ele tem o time nas mãos e conhece seus jogadores. Aproveitando até que ela citou bem nesse momento, o Steve Kerr é um bom técnico, ele já pegou um time vitorioso desde do começo, né, ele entrou na NBA como técnico, já pegou um time vitorioso. Não é um grande desafio, mas ele consegue fazer o time jogar. Ele é perfeito para o que o time espera. É o que você mesmo falou. Ele sabe a qualidade de cada jogador, ele sabe juntar todos os jogadores, sabe um Klay Thompson, sabe um Curry, um Durant, que são totalmente chutadores, e abre o time, faz o time jogar aberto, corta fora da bola, então ele tem total mérito. Total mérito. Mas eu acho que ninguém valoriza tanto ele assim, pelo simples fato de que não é um desafio treinar o Golden State. É muito isso, mais. Isso em termos gerais, né? Não, é, em termos assim, de é um desafio. Individuais. É um desafio. Em termos que eu tô falando, tipo, lógico, é um desafio. Treinar qualquer time da NBA é um baita desafio. Mas só que é bom deixar claro isso, porque a gente fala isso e a galera acha, não, tô menosprezando. É sempre a mesma coisa. Claro que é um desafio treinar o Golden State Warriors, cara. A liga mais competitiva do mundo de basquete, assim, claro que é um desafio. Mas em comparação com outros técnicos, né, o trabalho dele é, com certeza, um pouco mais tranquilo. Sim, até o Brad Stevens, que ela falou, em comparação com ele, por exemplo, ele tem que pegar um time com molecada jovem, com alguns jogadores que são só de defesa, como o Marcus Smart, o Marcus Morris, que nunca foi muito falado na liga, mas fez uma boa temporada, tá fazendo uns playoffs ótimos. Então, sabe, é esse tipo de desafio que eu quero falar. O Steve Kerr já tem um time na mão, que é um time de chutador, e isso, aí ele precisa fazer aquele time jogar, muito mérito. Já tem aquele certo desafio, mas não é tão desafiador assim. Esse é o meu ponto. E falando dos dois times que ganharam, então, seu palpite para a próxima fase, Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans. Então, meu palpite foi dado antes da série começar, né? Obviamente, ontem, né, Golden State já passou o carro, liderando por 1-0. O jogo 1 foi um massacre. Meu palpite é 4-2 para o Golden State Warriors, mas eu não tenho. Depois do jogo 1, eu já não tenho mais convicção nenhuma nesse palpite. Porque, assim, tá com muita cara de 4-1. Ou até mesmo 4-0, porque o Pelicans não apresentou muita coisa, não. Assim, foi praticamente a mesma coisa que aconteceu no jogo 1. Os duelos ali, os matchups foram horríveis pro Pelicans, principalmente porque, aí eu vou entrar no, na questão do Steve Kerr, que a moça falou aí, não vou lembrar o nome da moça, desculpa, moça. Mas o Steve Kerr, ele usa uns quintetos e parece que ele tá brincando, assim. Porque assim, ontem ele usou um quinteto praticamente só de ala. O único jogador mais baixo era o Klay Thompson, que nem era armador, era um ala armador. E o Pelicans teve muita dificuldade em lidar com isso. Porque, assim, você tinha Drew Holiday, em alguns momentos do jogo, você tinha Drew Holiday, Rajon Rondo, Quincy Miller, ou então o... Não é Quincy Miller, Darius Miller. Ou Ian Clark, jogando contra Andre Iguodala, Klay Thompson e Kevin Durant, assim. Então, mano, olha a diferença de tamanho. Isso você não consegue igualar. Você tem uma diferença natural, que é os caras são muito mais altos. E teve um matchup horrível também, que foi o Mirotić contra o Durant. O Mirotić sofreu demais. Tanto no ataque, não conseguiu criar nada, porque o Durant é um ótimo defensor, principalmente por causa da envergadura. E na defesa, o Mirotić é mais pesado, ele é mais lento, o Durant consegue cortar muito mais e tal. Então o Mirotić sofreu. Eu não sei, não parei para pensar ainda, porque essa live foi meio assim, meio na correria, os jogos estão acontecendo, as séries já começaram e tal. Mas assim, não parei para pensar nos ajustes que o Pelicans vai ter que fazer, mas eu acho que eles vão esbarrar numa barreira natural, que é o tamanho. E ainda tem o Stephen Curry, que está listado como provável para o jogo 2, depois de você tomar um vareio no jogo 1. Eu não vejo muita coisa boa pro Pelicans, não. Vou manter o meu palpite de 4-2, porque foi feito antes da série começar. Mas assim, acho que não vai dar. Eu acho que isso que você tá falando bate de frente exatamente com o que a Larissa falou, que é o nome da moça que você esqueceu. Ah, Larissa. Larissa Bassi. É isso que o Kerr faz, que faz ele precisar tá na mídia também. Ele joga um 2K com o time do Warriors. Ele fala, tem esses jogadores aqui, então vou montar essa aqui, essa formação. Vamos jogar ali e ver o que dá, né? Põe aí os caras na quadra. Lógico, ele treina, com certeza, esses times. Mas ele fala, põe esses caras na quadra aí, vamos ver como o time vai responder. Então é sobrenatural. Sempre responde certo, né? Sempre responde certo. Sim, ele sabe muito bem o time dele. É muito mérito isso. Esse é o desafio, ele precisa conhecer o time e ele faz isso. Então, ele mostra o quanto ele é bom por isso. Porque ele consegue montar o time e aí o técnico adversário fala o quê? Eu falo, cara, eu não treinei meu time pra marcar isso aí. Eu vou fazer o quê agora? O pivô do time dos caras é o Klay Thompson, é o Iguodala. O que eu faço? Você bota uma coisa no cérebro do outro técnico que ele não sabe, não tem o que fazer. O meu palpite é 4-1 pro Golden State. É o palpite que prevaleceu aqui também, pelo visto, no chat. Deixa eu ver quem apostou. O Clayton falou 4x0. O 4x1 do Vinícius, 4x2 do Francisco, Rafa MKT 4x0, Luiz Felipe 4x1, Jailson 4x1, Lucas Teles 4x1, 4x0. Eu acho que é o que mais prevaleceu, né? Um 4x1, 4x0, no máximo um 4x2, que foi o que a Geise também falou. Mas ninguém levando a série para 7 jogos. É, seria uma surpresa novamente o Pelicans, né, dar um problema ou até passar nessa série. Então acho que não deve fugir disso. Porque o Golden State é mais time, por todos isso que, tudo isso que você já falou até agora. Warriors em 5 é a minha opinião. Agora indo para o lado leste. Vamos começar do primeiro colocado contra o oitavo colocado. Toronto Raptors 4x2 no Washington Wizards. Então, foi mais um palpite que eu cravei, exatamente esse 4x2. Acho que Toronto ameaçou capengar em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eles responderam, levaram a série, venceram, fecharam fora de casa e tal. Isso a gente não estava acostumado a ver acontecendo. Acho que assim, um fator que precisa ser mencionado aqui é o Fred Van Vliet, porque a gente viu isso no último jogo, ficou claro que ele tem uma importância enorme naquela segunda unidade. Quando ele joga, o que é feito dentro de quadra é diferente. Ele comanda o banco mesmo. E esse banco tem sido todo diferenciado do Toronto Raptors ao longo da temporada. É isso que levou o time para um outro nível. Tirou um pouco do peso do DeRozan e do Kyle Lowry. O Washington me surpreendeu, para ser sincero. Mesmo nesse 4x2, eu achei que o time jogou bem. É um time que parecia meio desentrosado, assim, porque não teve muita sequência ao longo da temporada, com a lesão do John Wall, o Satoranski que jogou bem enquanto o John Wall estava fora, mas aí chegou nos playoffs, eles assinaram o Ty Lawson, e o Ty Lawson começou a jogar bem, tirou os minutos do Satoranski, tipo, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas deu certo. Eles conseguiram vencer alguns jogos, deram trabalho e tal, mas esbarraram em talento também. O time do Toronto está encaixado, tem melhores peças. E eu acho que vai continuar fazendo muito barulho. A gente vai falar mais sobre o Toronto mais pra frente. Sim, eu acho que como o Luiz Felipe também falou aqui, o problema do Toronto é histórico, eles têm que jogar contra si mesmo. Eu acho que isso é o que mais pega no Toronto, porque eles têm que provar para todo mundo e para eles mesmos que eles são um time diferente. E eles provaram em partes, ainda não mostrou que é um novo time nos playoffs. Fizeram os dois primeiros jogos que aí você embala, você fala, caramba, o time tá jogando coletivo, não tá mais aquele peso nas costas do DeRozan e do Kyle Lowry. Aí depois o jogo 3, mais ou menos, sabe? Ainda falta provar e falar: ó, a gente é o Toronto, a gente é um outro time, é o Toronto 2018, esquece esses últimos anos que tá passando. Então ainda falta um pouquinho. O Wizards, como o Francisco falou, o Wizards não veio 100% também, não veio como um time pronto, preparado, veio uma confusão interna, que foi o termo que ele citou. Mas o que fez o Toronto ir tão bem na série. Apareceu os coadjuvantes em momentos dos jogos, Pascal Siakam também, Delon Wright jogou muito, não lembro, jogou 4, se não me engano, que ele meteu uma bola mó decisiva também. Então é isso que o Toronto precisava e eu acho que eles vão provar um pouquinho mais. Mas foi completamente mérito, jogou mais, foi melhor time e mereceu esse 4x2 e eu esperava um 4x1, eu acho que foi o que eu apostei no começo, errei. Mas Toronto, essa é a minha opinião. Toronto jogou bem, mas ainda precisa provar. E o Toronto agora enfrenta o Cleveland, que na tarde de hoje ganhou por 4x3, jogo 7, emocionante, pacas, eu diria, contra o Indiana Pacers. E também tem bastante assunto falado dessa série. Comece, por favor. Então, 4x3, né? A gente caiu no conto do Cleveland Cavaliers, né? A gente palpitou 4x1, eu tenho certeza, você acha que foi isso também. A gente foi naquela narrativa de que o Cavs iria jogar, iria mudar a chavinha, né, para os playoffs e tal, mas não foi isso que a gente viu, não. O time está totalmente bagunçado ainda. Tyronn Lue, a gente está falando de ter controle do elenco, né, do Steve Kerr. Tyronn Lue é completamente o oposto. Ele não faz ideia do que está acontecendo no time dele. A rotação já mudou 500 mil vezes. O Jeff Green já foi titular. O Tristan Thompson já foi titular. O Larry Nance já teve mais minuto que o Jeff Green. Mas o Jeff Green também já teve mais minuto que o Larry Nance. Então, assim, é uma bagunça. Viva LeBron James, né? Porque se você coloca um 3 ali regular, sei lá, se você coloca Robert Covington no lugar do LeBron James, o Cleveland Cavaliers é um time que era não briga pro playoff. Era varrido, fácil. É, talvez, é um time que, na minha opinião, não briga pro playoff. Principalmente nas mãos desse técnico. É, sofreu muito, passou no limite contra o Indiana Pacers. É, sofreu, inclusive, no jogo de hoje também. Mas tem o LeBron, né, cara? Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. O LeBron falou, não, eu vou jogar os 48 minutos. Isso é louvável também, porque é aquela história de liderar, por exemplo, né? Você faz e os outros seguem. Você mostra o que tem que ser feito e os outros seguem. Seguem. É, então, assim, acho que essa série contra o Toronto vai ser muito legal a partir do momento que o Cavs passou, né? A gente vai falar mais sobre ela. Mas a minha opinião é essa. O Cavs está capengando. É, eu cheguei a postar isso também. Parece que é um time que não mostra muita confiança pra gente, não passa nada concreto. A única coisa que eles passam é que uma hora vai dar errado, a gente só não sabe quando. Entendeu? Então talvez dê agora logo nesse segundo round, o LeBron ficando fora da final de conferência. Sim, e tem um fator também do jogo de hoje que o Luiz Felipe citou aqui, o Jailson, não sei se foi o Jailson, calma. É, o Luiz Felipe falou, Tristan Thompson fundamental hoje, o Francisco Souza falou, por que o Thompson não foi titular nos outros 6 jogos mesmo? É, ele tá fazendo uma temporada terrível, não entrou bem, não lembro nenhum jogo na temporada regular, e perdeu totalmente espaço, e eu confesso que eu não assisti o jogo hoje, sabe, deveras, assim, de assistir o jogo, sentar e assistir, eu tava trabalhando, mas na TV tava passando e eu consegui pegar uns momentos. Nos momentos que eu vi, ele foi o Tristan Thompson de 2 anos atrás, que é o cara brigador nos rebotes, que é o cara importante pro Cavs, e eu acho que isso vai ser crucial pro Cavs também avançar, porque eu não vi o Cavs como um protetor diário, um cara que fica lá dentro. O Kevin Love não é um protetor diário, pelo amor de Deus, o Kevin Love é reboteiro. Não dá pra confiar nele como um 5. E foi espetacular e não tinha jogado até agora por esse fato, porque perdeu espaço no time. E eu acho que foi meio que um teste do Tyronn Lue, falar, ó, vamos ver se agora ele joga. E deu totalmente certo, pelo que eu li, o que o Caio me falou, o que o Caio postou também. Acho que mandou bem demais. E o Cavs é LeBron James, o Cavs é totalmente ele, mérito gigantesco pro Indiana Pacers, gigantesco. Fez uma série espetacular. É, o Oladipo jogou muito, teve alguns jogos que ele foi muito criticado também, que sumiu durante os jogos, mas fez uma boa série. Ele é um All-Star em ascensão ainda, a gente tem que ter um pouco de calma. Ele ainda não é um All-Star, né, definitivo, é um cara que está se mostrando ainda como um dos melhores jogadores da liga. E o elenco inteiro, a rotação foi espetacular, Bogdanovic meteu muita bola, Darren Collison jogou bem, Miles Turner foi muito importante dentro do garrafão. O Sabonis entrava muito bem no banco. Então, cara, o Pacers precisa de muito mérito. É, conseguiu usar muito mismatch, conseguiu envolver o Cavs, mas é o fator LeBron James, o cara jogando o melhor jogador da NBA há 10 anos já, no mínimo, e é difícil separar ele. Então, o Cavs ganhou por esse fator e só por esse fator. Não existe outra coisa que deu a vitória pro Cavs que não seja LeBron James. Não existe. Então, eu acho que tem muito para falar sobre esse time. E o teste agora contra o Toronto, que também não se mostrou 100% nos playoffs, eu acho que vai dar uma série espetacular. E vamos aos palpites? Eu já vou começar primeiro nesse, então. Meu palpite de Toronto e Cleveland, eu dou um 4-3 para o Toronto Raptors. Eu também. Eu ia falar isso, exatamente isso. É a primeira vez, acho que na minha vida, que eu estou apostando contra um time do LeBron James. E o grande diferencial para o meu palpite ser 4-3, na verdade, são dois fatores. O mando de quadra, que é do Raptors, e o banco de reservas. Eu acho que Toronto é mais sólido, Toronto é mais consistente. Eu queria falar sobre isso também antes de você puxar, já que você já puxou, né? Mas eu vou voltar um pouquinho para a gente falar sobre o finalzinho, o começo do quarto-quarto ali do jogo de hoje, que foi quando o LeBron acabou saindo do jogo com cãibra e tal. O Tyronn Lue, ele colocou o George Hill do nada no terceiro quarto. O George Hill que capengou ao longo da série também, lidando com lesão e tal, jogou só 3 jogos, 4 com hoje. É, e ele colocou o George Hill do nada no terceiro quarto, pela primeira vez no jogo. Eu fiquei coçando pra dar uma cornetada no Twitter, porque, meu, o cara tá lidando com lesão. O time tava lidando com um momento ruinzinho ali, o Pacers estava ameaçando no placar, e ele jogou o George Hill assim, pá, no meio do jogo, assim, do nada, ele não tinha entrado. Eu falei, meu, você vai jogar o cara que tá voltando de lesão e tal. E o George Hill calou 100% minha boca, e matou minha crítica ao Tyronn Lue, porque ele entrou muito bem. E assim, o Cavs ganhou o jogo ontem, hoje, num momento muito importante que foi justamente com o LeBron no banco. George Hill foi agressivo, atacou o aro, recebeu faltas, teve um lance do Sabonis que ele recebeu faltas chutando para três, teve outro lance que ele atacou o aro e foi cobrar lance livre. E o Kevin Love matou os arremessos que estavam disponíveis para ele. Ele ficou livre em alguns momentos e ele matou. Então assim, é muito difícil fazer isso. Será que é muito difícil fazer isso? Isso não é estratosférico, isso não é nada demais, isso é basquete, entendeu? Será que é muito difícil pro Cavs jogar assim? Essa é a grande pergunta. E assim, acho que o grande diferencial para a série vai ser a consistência do Toronto, vai ser o banco. Eu espero não. Na verdade, eu espero sim que o Fred VanVleet se mantenha saudável, que consiga ter um ritmo de jogo para a gente ver essa série indo até o final. Eu acho que assim, o Cleveland consegue igualar o jogo, a gente sabe disso, a gente já viu isso. Mas não tem ritmo, não tem consistência, cada hora é um Cleveland que aparece. O LeBron vai aparecer do jeito extraordinário dele, que a gente já conhece. Mas o meu palpite final é 4-3 Toronto. É, isso é um ponto que você falou que é bom a gente enfatizar também. Eu tô apostando no Toronto baseado no que eu vi do Cavs, sem contar esse quarto que você tá falando, que o time se envolveu junto. Se o Cavs jogasse um basquete assim, eu apostaria em 4-3 pro Cavs. Mas não foi o que eu vi, então 4-3 Toronto. O meu palpite é esse. Eu acho que não tem nem muito o que falar. Acho que o que a gente citou do primeiro round é tudo que o time vai levar, os dois times vão levar para esse segundo round dos playoffs. Toronto tem muito mais banco, Toronto tá jogando basquete muito mais coletivo, mas Toronto sempre perdeu para LeBron James, sempre foi a pedra no sapato. Então essa série vai ser espetacular 4-3. Tem mais algo para falar sobre? Não, não, por mim fechou, por mim fechou. Beleza, deixa eu ver se tem alguém que apostou aqui. Mister R 4-3 Raptors, Clayton José 4-2 Cavs, 4-2 Toronto do Rafael MKT. A Geise apostou 4-2 no Toronto, 4-2 Toronto também, Lucas Teles. Tá predominante aqui o Toronto Raptors mesmo. Mas é difícil escolher um palpite para essa série, hein, Apostar contra o LeBron é muito difícil no Leste, né? cara? Não é por isso que ele tá. É 8 anos que ele tá indo pra final da NBA sempre. Não sei se é 8. Né, desde 2011. Desde 7, 2011, né? Vai então. dar 8 agora, é isso? Esse é o oitavo, seria. 11, 12, 13, 14, 15, Vai dar 16, 8 agora? Não, né? Não sei. Acho que Seria não, o né? oitavo, seria o oitavo. A nossa aposta é que não. Agora o próximo. Philadelphia 76ers contra o sexto colocado, terceiro Philadelphia, e o sexto Miami Heat, 4-1 para os Sixers. Como a gente citou no último podcast, os torcedores do Miami estavam tão esperançosos que o time ia ganhar, o Sixers é jovem e toma 4-1 aí. Adoro os torcedores do Miami, eu tenho vários amigos que torcem para Miami, tá? Adoro esse time, muito É, legal. então, né? No último podcast a galera falou, vocês estão menosprezando o Miami Heat. E a gente, nós dois palpitamos 4-1 para o Sixers, foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz no último, exatamente nesse tão famoso último podcast. Eu fiz a seguinte pergunta: quem é o melhor jogador do Miami Heat? Eu não sei até hoje quem é o melhor jogador do Miami Heat. Quem é o cara que vai pontuar quando o time precisa pontuar? Porque a gente viu o Miami morrendo, esquecendo como se joga basquete no terceiro ou no quarto quarto, em praticamente todos os jogos da série, tirando o jogo que ele ganhou lá em Filadélfia e tal. Mas o Sixers, para mim, é o melhor time do leste nos playoffs, é o time que mais apresentou coisas pra gente. Todos os jogadores, assim, de maneira individual, responderam e se adaptaram às situações que eu precisava ver para colocar esse time como verdadeiro, carimbar ali, tipo, o Sixers é realmente forte. Eles venceram um jogo em Miami, com o Embiid jogando mal, com um mau aproveitamento de quadra, de field goal, só que o impacto defensivo dele apareceu. O Ben Simmons colocou a bola embaixo do braço. Tudo bem que o Miami, eu lembro de um lance agora, estava 199 para o Heat. E o Simmons fez um pick and roll, a defesa do Heat dormiu e ele enterrou ali enterrou numa bandeja, meio difícil. Ele enterrou no garrafão 100% aberto ali, totalmente tranquilo. Então, assim, o Sixers deu a resposta que eu precisava ver para carimbar ali que o time é realmente forte. E, assim, eu acho que eles vão avançar para a final de conferência. Eu vou provar para você o porquê que o Miami Heat não foi varrido. O motivo tá aqui na minha frente. O Miami Heat não foi varrido por quê? Jogo 3 esse aqui? Não, 2, jogo 2. Robert Covington, 1 de 9 para a bola de 3. Dario Saric, 3 de 10 na bola de 3. J.J. Redick, 1 de 7. E Marco Bellinelli, 2 de 8. É, esse... o jogo que o Miami ganhou. O único jogo que os caras ganharam, que o Miami ganhou foi... O Fila não acertou nada. Então você ganhou com um time que tem 4, 5 arremessadores não acertando nada. Então óbvio que você vai ganhar esse jogo. Porque sem matar bola de 3 na NBA atual, quem ganha? Ninguém ganha. É, mas esse aí foi o único jogo que o Heat conseguiu se impor, né? Porque o Heat é um time com uma identidade defensiva, é um time que joga muito físico, a gente viu isso várias vezes ao longo da série, o James Johnson que o diga. Mas assim, foi esse o único jogo que o Heat conseguiu se impor, e o Dwayne Wade, né? O Dwayne Wade destruiu nesse jogo, a gente parecia o Wade de 2016, 2006. Então, assim, eu infelizmente não vi esse jogo, mas eu tava na aula. Mas foi o único jogo que Miami conseguiu se impor. E o Sixers é muito mais time. Basicamente isso. Sim. O Wade jogou bem. A galera aqui tá falando, o Corion, a Jayce falou. Mas eu acho que isso vai muito também de como você vai se impor se do outro lado os caras estão matando bola, né? Tem essas duas visões. Tem o time conseguiu se impor, mas do outro lado, cara, o time não tá metendo bola, você consegue se impor. Você vai pôr o seu ritmo de jogo. Porque nos outros jogos não aconteceu isso. Não tem como você colocar... Essa quantidade de jogador que... O Covington é um 3D, né? Um cara que vai defender e matar bola. J.J. Redick e Bellinelli são gatilhos pra caramba. Estão em quadra pra matar bola. Então, cara, você vai se impor. Sabe? Se ninguém tá matando bola, o jogo é seu. Foi até a vitória fora de casa. Então, com o Wade ainda, que é o cara experiente, ele consegue pôr a bola embaixo do braço. Pra mim, esse foi o único motivo do ritmo ser varrido. Vamos falar sobre um fatorzinho aí nessa série também, que foi muito mencionado nos playoffs. Hassan Whiteside. Nossa, você perguntou agora quem é o melhor jogador do Miami, eu falo pra você quem não é o melhor, velho. Pelo amor de Deus, que coisa feia que o Whiteside fez. Foi muito... Então, mas eu queria defender um pouco ele, se você me permite? Uhum. Fique à vontade. Porque assim, da mesma forma que a gente falou do Carmelo Anthony, o Whiteside tá totalmente fora do sistema do Heat. E aí eu entendo o que ele fala de vir a público e fala, ah, o coach quer que eu faça screen, faça corta-luz e fique no perímetro. Esse não é o Hassan Whiteside. O Hassan Whiteside não é um Lucas Bebê que não dá para ser envolvido no ataque. O Hassan Whiteside tem um chute de média distância. Ele tem um pouquinho de jogo de costas para cesta, sabe? Então, assim, não entendi. Eu gosto muito do Eric Spoelstra, dou os créditos para ele desde os tempos do Big Three em Miami, que todo mundo falava que o trabalho dele era fácil, que ele era muito ruim, blá blá blá blá blá blá. Mas eu não entendi o que, que ele tá. A intenção dele com relação ao Whiteside nesse elenco. Porque ele tem talento. Ele é. Tudo bem, ele ficou limitado só à defesa. Aí tem a outra coisa que muita gente crucifica com razão o Whiteside, que é ele aparecer pro jogo totalmente sem vontade. É muito nítido isso quando entra o Bam Adebayo, que é novato, que dá um gás, que defende bem, que é ágil, que joga duro, totalmente o oposto do Hassan Whiteside. Então acho que tem esses dois lados também, tem um pouquinho do lado dele, mas eu não estou entendendo esse sistema aí que está sendo realizado em Miami, justamente para envolver ele no ataque. Não sei se a galera do chat aí vai concordar comigo ou você também, né? Não sei. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, de sistema de jogo. Eu só tava vendo ele como uma decepção mesmo, e faz bastante sentido. Faz bastante sentido. O Whiteside, ele precisa ser mais... Ele não é DeAndre Jordan, que é um cara irracional, que não consegue ser envolvido, mas ele também não é um Towns, que é um cara que tem que ser muito envolvido e a bola precisa passar por ele. Então acho que isso não favoreceu mesmo, e você tem razão. Acho que não foi tão ruim quanto o Corion aqui falou no chat, falou para mandar o Whiteside por uma pique de segundo round de 2035. Ele falou, não, né? Também não é por isso, né? Assim, teve muito hype em cima do Whiteside, né? Vamos ser sinceros. Ele começou a surgir na época que o Big Three ainda estava em Miami. Teve um jogo contra o Chicago, o Bulls, acho que ele deu 11 tocos, não foi? Alguma coisa assim. Então, assim, a empolgação em cima dele foi muita. Ele renovou por um contrato astronômico naquela free agency que todo mundo ganhou dinheiro, que o Luol Deng ganhou 100 milhões, o Timofey Mozgov ganhou 252 milhões, adora, e por aí vai. Adora, o Solomon Hill, que tá no Pelicans até hoje, assinou por 4 anos, 62 milhões, é o Solomon Hill, velho. Bom, enfim, não vou fugir muito. É, acho que teve muito hype em cima do Whiteside, mas ele não é esse jogador. Ele não é esse jogador para você mandar embora por uma escolha de segundo round. Se você dá os toques que ele precisa, se você dá as oportunidades que ele precisa, ele vai corresponder. Isso se ele aparecer com uma intensidade legal, né? Porque a gente, nem isso a gente tá vendo. É, o Luiz falou isso. Ele vê talento no Whiteside. E eu concordo. Eu, no meu Dallas, eu gostaria do Whiteside. Eu daria uma chance para ele, porque ele tem o talento, ele só precisa querer. E um técnico que também fale, bote confiança nele e fale: vamos jogar com você. Boston Celtics, segundo colocado, ganhando o jogo 7 de Milwaukee Bucks. Por favor, comece. Então, esse eu errei rude nesse palpite. Eu palpitei 4x2 pro Milwaukee, mas 4x2 não, 4x3, desculpa, pro Milwaukee. Mas o Milwaukee continua decepcionando. É um time totalmente bagunçado. O Joe Prunty, o técnico, é outro que também não faz ideia do que ele está fazendo lá. É, teve que machucar o John Hanson para ele perceber que era muito melhor usar o Thon Maker. O John Hanson não é horrível assim, mas o Thon Maker eu acho que tem mais valor na NBA atual. É um cara que chuta de três também e tal. E o Celtics é o Celtics, cara. O Brad Stevens tira leite de pedra com alguns jogadores. Eu cheguei a twittar isso depois do jogo 7. Eles ganharam o jogo 7 com o Semi Ojeleye de titular, com o Terry Rozier de titular. Então, assim, o Brad Stevens faz um trabalho fantástico. A gente já falou isso milhares de vezes. O Celtics eu acho que vai complicar um pouquinho a vida do Philadelphia 76ers nesse segundo round. E, assim, eu palpitei 4x3 pro Bucks por, assim, olhar o talento no papel, sabe? Se você olhar no papel, o time do Bucks é superior ao Boston Celtics em termos de talento, principalmente porque o Celtics está com suas duas superestrelas machucadas. Mas faltou a gente ver isso dentro de quadra, né? O time é extremamente dependente do Giannis. Outro nome que jogou absurdamente bem é o Chris Middleton. Mas o time está extremamente bagunçado, trocou de técnico no meio da temporada. O Joe Prunty como interino está só, né, cumprindo papel ali, preenchendo a vaga até alguém ser contratado mesmo. E o Celtics conseguiu avançar, todo mundo ganhou em casa, né, nessa série. O Bucks, eu estou falando muito sobre o Bucks, mas enfim. A gente viu a diferença nos dois primeiros jogos em Boston e nos dois jogos em Milwaukee, que em Milwaukee os caras abafaram completamente os Celtics não conseguiram jogar, mas em Boston eles também não se achavam, e o Celtics jogou muito bem, o Al Horford jogou pra caramba na série. O Jason Tatum é um cara que a gente precisa falar muito mais, a gente fica falando muito, a gente, em termos geral, assim, né? Todo mundo fica falando mais sobre o Ben Simmons, Donovan Mitchell, mas o Jason Tatum é um absurdo. Jogou muito no jogo 7, tem jogado bem nos playoffs também. Então, assim, o time do Celtics é incrível, cara. O que eles fazem nessa temporada é muito legal de assistir. É, você falou bastante do Bucks, então eu vou defender o Celtics também, porque ganhou. A série foi a série dos times que jogaram em casa, né? Todo mundo que jogou em casa ganhou. Como o Corey aqui perguntou quem é o Bledsoe, o Bledsoe tinha falado, né? Quem é Terry Rozier? Acho que agora ele já sabe quem é Terry Rozier. Nossa, ele foi jantado pelo Foi Rosier. jantado. Tem uma bola ontem, até que o Rozier rouba uma bola dele e vai dar enterrado. O Bledsoe teve que quebrar ele no meio. Tipo, porra, tô puto, velho. Quem é esse cara? É. Não, mas Mas. ele isso aí ele criou. Eu vou deixar você falar, mas daqui a pouco. Mas já que você tocou nesse ponto, ele criou essa polêmica totalmente desnecessária, mano. Totalmente desnecessária. Tipo, juvenilzaço, assim. Não, ele não é esse jogador Não foi juvenilzaço. inteligente também, porque o Rozier não, tá, não é um cara que, ah, eu vou botar essa mídia em cima dele e ele não vai jogar nada. Porque o Rozier, ele tava correspondendo muito acima do que todo mundo tava pensando. Exato, o Rozier é um cara que joga contra as possibilidades, velho. O Sim. Bledsoe jogou gasolina no fogo, só pra pegar mais fogo ainda. Primeiro jogo titular, ele meteu triplo-duplo na temporada regular. Você acha que o cara não tem cabeça para lidar com o Bledsoe, que nem é tudo isso na NBA, falando quem é você? Pelo amor de Deus, ele foi juvenil. Foi juvenil. Mas o Boston, Marcus Smart, quando chegou na série, que jogador, que jogador. Juro, não tem como não gostar dele, mas é assim, ele é tipo um Draymond Green, né? Quem não torce, odeia. Quem Não, torce, mas o ama. torcedor do Celtics tem várias ressalvas aí. Tem muita gente que Sim. eu conheço, porque ofensivamente ele é uma desgraça. É, ele não é o cara mais inteligente do mundo também, ofensivamente. Ele tem umas decisões que ele fala, vamos fingir aqui que eu sou bom no ataque, aí ele acha que ele é bom e faz umas cagadas. Mas o coletivo do Celtics inteiro, o banco entrou muito bem, Marcus Morris jogou muito, Aron Baynes entrava bem demais em quadra. Então o Boston ganhou nisso, ganhou no coletivo. E é uma coisa que você falou para mim, eu tenho quase certeza que foi você. O Bucks tem o talento, mas não tem o técnico. Não sei se você postou ou se você falou comigo no particular. Então, cara, o Bucks tinha que ter ganho porque é melhor com as lesões. Mas o Celtics mostrou o trabalho coletivo, mostrou a mão do Brad Stevens também, né? Que foi sensacional, fez boas trocas, mexeu bem no time. O Delay de titular, o primeiro jogo que ele foi titular, eu falei: o que você tá fazendo, Brad Stevens? E ele limitou muito o perímetro do Bucks e foi sensacional, eles ganharam aquele jogo. Então, sabe, ele sabe mexer, ele conhece muito bem o time dele. Então ele tem total mérito e por isso que ele é um dos melhores técnicos da NBA, concorre para um dos melhores técnicos do ano. É, o Luiz Felipe falou que o Delay foi bem defensivamente. O Wellington Carvalho falou que o Brad Stevens é técnico do ano. O cara pegou um time totalmente novo e sem química, teve que dar. Fortíssimo, fortíssimo Sim. candidato. Teve que lidar com inúmeras lesões e quase ficou em primeiro do leste e ainda levou a primeira rodada contra o Bucks. É tudo que a gente falou, ele é um absurdo, o Brad Stevens. Se não for o melhor técnico da NBA hoje, porque tem o Popovich ainda vivo, mas é um dos, com certeza. E é isso. Então, palpites para o último confronto Sixers e Boston, eu vou de 4-2 para o Philadelphia. Eu também. Pô, você tá me copiando muito. Desculpa, foi mal. Então eu vou de 5-2 para o Philadelphia. Eu vou dar um jogo a mais aí que não vai existir, só para não ficar igual. Não, mas acho que é isso também. Filadélfia é mais time, acho que no geral, né? Eu acho que o Celtics vai ter um problemão chamado Joel Embiid. Mais uma vez, né? O Embiid acho que vai ser um pesadelo, como ele falou pro Miami, né? O Embiid vai ser um pesadelo pro Celtics. Acho que o Horford vai sofrer bastante, não sei. Não faço ideia como o Celtics vai fazer para marcar isso aí. E o Sixers é mais time, acho que está no melhor momento. Acho que o Celtics assim consegue executar até certo ponto, sabe? Pegou um Bucks bagunçado no primeiro round, mas não estou desmerecendo, como você falou muito bem. É um time extremamente resiliente que responde a todas as adversidades ao longo da temporada e continua respondendo, vencendo série de primeiro round no jogo 7. Mas eu acho que vai faltar coisa, assim, se a gente colocar tudo na mesa, a balança pesa muito mais pro lado do Philadelphia 76ers do que pro lado do Celtics. Eu acho que essa é a tônica da série, assim, o Celtics vai jogar duro, vai defender, vai se impor jogando no TD Garden, a gente já viu isso acontecendo, mas o Sixers é mais time, tá no melhor momento, tá saudável, e é isso, pra mim é isso. É muito difícil apostar um 4-2, né? Não apostar um jogo 7. Porque é um time de molecada, um time de jovens, contra um time com um bom técnico, um time que, sabe, com um técnico você consegue fazer. O time não decepciona tanto quanto se o Sixers perder. Eu não acho que seria uma decepção, porque você tem vários. Você tem novato, você tem cara que é segundo ano de NBA, você tem cara, sabe, jogadores jovens, então tudo bem perder. Não seria uma decepção. Mas o basquete que eles apresentaram até agora foi melhor. Foi muito melhor. O Celtics simplesmente não tem quem pare o Embiid. Colocar o Al Horford ou o Aron Baynes para marcar o Embiid, um abraço. Um abraço. É 25, 10 todo jogo. No É, mínimo. no mínimo, com o Embiid jogando 28 minutos, 30. Não sei se ele ainda vai estar 100%, se vai conseguir jogar mais que 30. E por isso o nosso palpite. Por mais que o Boston seja um baita time de marcação no perímetro, e o jogo de perímetro é muito importante para os Sixers, né? Como eu citei, os jogadores que matam muita bola, Bellinelli, JJ Redick, Covington, eles precisam desses jogadores quentes para ganhar, mas não vejo o Celtics com tanta força assim para conseguir vencer quatro jogos e levar a série. Por isso que o Não. nosso palpite vai ser esse. A Não, mas galera. vai ser uma série muito divertida também, né? Sim, Passa os palpites aí da galera. e é o que eu falei agora. Eu não ficaria muito surpreso, não, de Celtics ganhar. O Wellington falou aqui: Rozier, o real franchise player do Celtics, 4-3 pro Boston. Processo 4-2 do Jailson, 4-1 o Francisco apostou pro Sixers, 4-2 o Clayton pro Sixers, o Thiago 4-2 pro Raptors. Opa, tá atrasado esse aí. Isso aí, pro Cavs no Raptors, né? Isso aí foi um pouquinho depois. Mas o Gustavo 4-2 no Philly, 4-2 Philly também no Luiz. É, 4-3 do Lucas, 4-2 do Corey. A maioria também tá apostando no Sixers e é o que a gente acha que vai acontecer. Pô, mas essa série vai ser muito legal. É uma série com rivalidade histórica, Larry Bird, Julius Erving, tem aquela foto que já rodou e a gente vai postar amanhã também, já tô dando spoiler daquela treta lá que saiu socão mesmo, assim, bafão. Sim. Assim, mano, vai ser muito legal essa série. A rivalidade é histórica, são duas cidades fortíssimas dos esportes americanos. Os ginásios, nossa senhora, parece que vão vir ao chão ao longo dos jogos. É, e é muito legal, porque é uma rivalidade histórica. Você pensa, pô, Philadelphia 76ers, Allen Iverson, Charles Barkley, Will Chamberlain, Boston Celtics, Larry Bird, Bill Russell. E aí você olha os elencos, você tem Terry Rozier, Jason Tatum, Joel Embiid, Ben Simmons, Dario Saric, tipo, ninguém aí tem 24 anos. Então, assim, vai ser muito divertido essa série. Eu tô muito ansioso pra ver, muito ansioso mesmo. Sabe qual que é o matchup que eu tô mais ansioso? Qual? Joel Embiid contra TD Garden, velho. Esse vai ser muito da hora. É, vai ser bom, hein? A torcida em Boston pega pesado. E o Embidão Nossa. não leva barato também, né? O Embiid dando um toque chamando aqui, ó. Tipo, contra a torcida adversária vai ser muito bom. Eu tô muito ansioso pra esse matchup, velho. De verdade. Vai ser muito legal. E aí vai ter um encontro aí também que a gente falou, né? Jason Tatum e Ben Simmons, né? Os dois novatos. A gente até ia fazer um podcast sobre essa classe de novatos, né? Na temporada 2017-2018. E a gente resolveu esperar justamente por causa dos playoffs que estão correspondendo, assim, 100%. Donovan Mitchell é um absurdo. Vai ter Nossa. uma série Ben Simmons e Jason Tatum aí que vai valorizar muito o nosso podcast. Então, Sim. tipo, eu tomo uma decisão certa e tô muito ansioso pra ver, muito ansioso mesmo. Bom, então acho que é isso, né? A gente já falou de todos os times, demos o nosso palpite pro segundo round. Se tem mais alguma conclusão aí para ser feita, quer mandar beijo pra namorada, pra mãe, pro cachorro que quis participar aí, tem alguma coisa para dizer? Ah, já que você deu a brecha aí, queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minha namorada também, Carol, não sei se ela tá assistindo, mas enfim. É, eu queria só falar uma coisa. É, você falou no começo da live. Essa gravação aqui vai ser tanto a live agora, vai ficar disponível no YouTube, quanto pro podcast. Eu queria mandar um recado especial pra galera do podcast, porque foi um formato diferente. Você que tá ouvindo isso aí no podcast, se você tá até agora, primeiro obrigado. Mas a gente é assim, é meio difícil de controlar, porque a gente estava ao vivo conversando com a galera e aconteceram coisas, por exemplo, chegou a gente na minha casa, meu cachorro latiu um monte. Então, assim, pedi desculpa para a galera do podcast, mas é o que a gente conseguiu fazer e tal, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E talvez não tenha ficado no formato ideal, mas acho que tá ouvível, nem existe essa palavra, né? Mas tudo bem. Audível, talvez. Chama Kleber. Caio Kleber, chama Caio Kleber, é o nome certo. Eu também queria mandar um beijo a todo mundo que joga Fortnite. Vamos jogar um Fortnite essa semana. Eu e o Caio, a gente tá jogando bastante. Eu só falo de Fortnite, né? Eu não falo mais de basquete. Eu sou horrível. Mas adiciona lá, PSN. Vamos jogar. Mas agora, papo sério. Muito obrigado a todos que assistiram aí. O Luiz já falou que foi muito boa. Muito obrigado. A gente faz por vocês tudo isso. E a gente gosta muito, né? Dá pra ver que a gente fica 24 horas no Twitter. Que a gente gosta bastante de fazer essas coisas. Muito obrigado a todos que assistiram. Todo mundo aqui que comentou no chat, essa participação foi animal, obrigado de verdade. Uma galera comentou também os palpites no Twitter, foi muito bom. Vai ficar disponível aqui, estamos disponibilizando no podcast também, iTunes, onde vocês quiserem ouvir. E muito obrigado, Caio, uma boa noite, viu? Bom feriado para você. Obrigado, obrigado aí pra galera que assistiu. Foi bem bacana essa live, a gente falou pra caramba. Foi legal. Vai ter mais, vão ter mais com certeza ao longo dos playoffs. Vai ter muito podcast também, enfim. Vamos dar uma descansada agora, né? Por favor. Vamos. Amanhã, terça-feira é feriado, né? Amanhã dá para descansar também. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez e até mais. Tchau.